Tu conhece Orochi? Conheço. Tipo, pessoalmente? Conheço. Já foi after do Orochi? Alguns. É, aí, ó, tá vendo? Me explica isso aí. Vocês estavam no clipe do Orochi. Eu tenho ciúmes, tá ligado? Eu tenho ciúmes. Tipo, eu tenho ciúmes. A ciumenta sou eu. Sei, mano, mas você tava no clipe do Orochi, tá ligado, mano? Mas eu não fiquei com o Orochi. Não, mas não é por ficar com o Orochi, mano. Ah. O problema não é ficar com o Orochi, mano. Por quê? Qual que era? Ele tá perto do Orochi, mano. Fumando a xixi dentro do escalete no executivo de milhão. Manda movinha as melhores do OnlyFans, rebola pra nós dentro da mansão. Que coisa impressionante, espero que eu seja sincero. Mas diz o problema, eu tá perto, porque ela só pensa em sexo. Ela só pensa em sexo. Ela só pensa em sexo. Ela só pensa em sexo. Ser proibido, mas tudo bem se ela for no meu show. Mais de 200k, mano, eu lucrei só essa noite. Fama, gata, estética avançada, bolsa da Chanel. Foi melhor sempre sorrindo, porque derrota pra nós não é troféu. Ela vem toda rosa, parecendo uma barra. Ela barra, fora o lance, dentro da maquilagem. E o gordão traz o cheque, no ar na onda, igual trem. Cadillac, Scalide, Panamá. Passo no escândalo de São Paulo, levo todas as putas. Para que brota na minha base, elas nem te procuram. Nome é difícil, você namora essa filha da puta. Limpo maníaca viciada, ela não para ela nunca. Ela só pensa em sexo. Ela só pensa em sexo. Ela só pensa em sexo. Tropa tá tipo Caio, passe marolando com a puta. Tropa tá tipo Pedro, Loto marolando com a puta. Tropa tá tipo Mano, Dondo marolando com a puta. Tropa tá tipo Portugal marolando com a puta. Mestre, tipo, vai tomar no cu.